o seu amor. Hoje veja como estou, tão só. Eu não sei porquê meu coração insiste tanto em te querer. Sofre demais e não desiste de você. Esse amor parece não ter fim. Eu vivo pra você, eu te amo. Esse amor parece não ter fim. Eu vivo pra você, eu te amo. Eu te amo. Não vou te esquecer. O que sinto por você é paixão. E não sei qual a razão pra me fazer chorar assim. Pra que fugir de mim? Não sou tão. Sou tão forte assim.